Bom, então, agora, esses aspectos, gente, são diversos no tempo, mas a gente percebe também que eles são coerentes entre si. Isso é uma outra coisa curiosa da nossa experiência. É que não dá para conceber um dos níveis de sentido sem ter os outros no fundo. Não dá para você isolar completamente. Então, só para dar um exemplo elementar. Você consegue perceber que o espaço é algo diferente da quantidade ou do número? O numérico é distinto do espacial, vocês concordam? Quando você está contando, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, você não está nem pensando em espaço, né? E você consegue perceber que espacialidade é diferente de quantidade. Agora, se você prestar mais atenção, você vai ver que você não consegue conceber um espaço sem conceber a quantidade. Porque se você imaginar um espaço, já existe uma distância, né? Já existe quantidade, você tem envolvido. Não importa qual medida, né, que você queira usar, você pode medir esse espaço em 10, em 100, mas não importa, tem uma quantidade envolvida, você tem um espaço. Se não existe quantidade nenhuma, então o espaço é zero, então não tem espaço. Então o que, que isso significa, em princípio? Que ainda que a gente possa diferenciar as coisas, parece que elas estão relacionadas. Vamos pensar no movimento. Você consegue pensar o movimento sem o espaço? Você consegue pensar o espaço sem o movimento. Mas o movimento sem espaço você não consegue. Vocês concordam? Quer dizer, parece também que além dos aspectos da nossa experiência estarem relacionados, há uma ordem nessa relação. Porque você consegue diferenciar e você consegue conceber uns sem os outros. Por exemplo, você pode conceber vida, você consegue distinguir vida de matéria inorgânica, né? Vida orgânica, matéria inorgânica. É claro que é diferente. Poeira não é a mesma coisa que vírus e bactérias, né? Não é a mesma coisa. Minerais são distintos, por exemplo, aí, de seres vivos. Então você consegue diferenciar as duas coisas. Mas é possível a vida sem uma base material? Sem processos físicos aqui? Não é possível. Quer dizer, há uma ordem. Há uma ordem no sentido. Você percebe que estar vivo e existir não são a mesma coisa. Existir fisicamente, né? Não são a mesma coisa. O sentido é diferente. Mas há uma ordem nesse sentido. Então, não vou entrar em detalhes, mas o ponto é que quando você examina essas estruturas, você percebe que há uma ordem na nossa experiência. Até aqui, essa ordem é, por assim dizer, quase que necessária. Então, ele fala de norma, de leis naturais. Porque elas não podem ser desobedecidas. Elas falam sobre o jeito que as coisas funcionam. Essas leis daqui para cima, ele chama de normas, ou leis normativas. Porque elas existem, mas você pode quebrar. Por exemplo, para existir linguagem, tem que existir comunicação. Claro, você tem que comunicar e o outro receber a mensagem e entender, né? Para você ter essa experiência de linguagem de fato. Se você tentar se comunicar de uma forma absolutamente obscura, você não vai conseguir construir um sistema de linguagem com o outro. Então a norma da clareza tem que ser obedecida para você funcionar linguisticamente. Você pode desistir de funcionar linguisticamente, se você quiser. Pode. Aí você não vai precisar obedecer a norma linguística da clareza. Mas se você quiser se comunicar e estabelecer relações sociais e assim por diante, você tem que desenvolver alguma forma de linguagem, né? Algum tipo de linguagem vai ser necessário. Não tem jeito. Aqui essas normas existem, mas você pode quebrar. Mas quando você quebra, você deixa de funcionar como sujeito naquele nível da experiência. Por exemplo, a gente tem o lado ético, né? O lado do dever moral. Você pode tentar ser absolutamente não ético. Só que para fazer isso, você vai ter que descer até esse nível. Você não vai ser nem um ser humano que funcione em todos esses níveis, nem um animal que funciona até o nível da percepção, às vezes com algumas aberturas para outras esferas. Mas se você quiser funcionar como ser humano completo, você precisa ser sujeito em todos os níveis de sentido possíveis. Então isso significa que você tem que entender como funcionam esses níveis superiores, né? E tentar funcionar com eles. Só com uma analogia, eu já falei sobre isso em outra ocasião. Uma célula, por exemplo, pode decidir, as moléculas de uma célula podem decidir de uma hora para outra que elas não vão mais obedecer às normas de um sistema orgânico, que elas vão correr soltas por aí, igual os átomos de hidrogênio. Elas podem achar que os átomos de hidrogênio são os únicos seres livres, falam, quero ser como eles. Então elas podem fazer isso e descer para cá. Só que elas não podem ser uma célula e ao mesmo tempo se comportarem como átomos de livres de hidrogênio. Não dá certo. Então esse é o problema das pessoas. Nós. A gente quer ser gente, mas a gente não quer seguir as regras. Isso não dá certo. Simplesmente não funciona. Para você ter uma experiência rica com outro ser humano, tem jeito. Tem que ter amor, tem que ter fidelidade, confiança, comunicação, tudo mais. Se quebrar os princípios, você vai ser uma outra coisa. Você vai ser outra coisa. Isso seria um mergulho no nada, né? O que é o não ser para o homem? O não ser é o homem decidir descer, né? Descer. Deus tirou o homem do pó da terra, mas o homem quer ser pó de novo. Ele quer ser menos do que essas possibilidades. Bom, gente, mas isso é uma descrição da nossa experiência que, de certo modo, talvez não com a estrutura que o Dawkins propôs, está ficando bem comum. Muita gente hoje, vindo de campos diferentes, defende que a realidade tem muitos níveis de experiência e que eles são irredutíveis entre si e a gente precisa começar a aprender a lidar com isso. Que a tendência da modernidade foi reduzir tudo, né? Então, se você consultar a sua experiência, você vai ver que algo semelhante a isso aqui é o que acontece. Então, aí nós entramos no que é chamado de crítica transcendental, propriamente dita. Crítica transcendental. Vamos lá. Que riso sarcástico é esse, meu Deus? Eu vou falar isso semana passada, que a gente originalmente ia colocar aqui 8 às 9, né? Então o pessoal fez assim um pouco ali. Foi 8 às 9? É 9 e meia, né? É 9 e meia. Ah, desculpa então. É que as palestras eram até 9. Nem 2 horários. Ficou uma hora da Nem 2 horários, ó. Gente, então. Aí, isso aqui seria o fundamento para a gente prosseguir na crítica transcendental. Então, o Dawkins organizou a crítica apresentando o que surge como os três problemas transcendentais. O que é isso? É que na hora de examinar as estruturas internas do pensamento teórico, que era o método transcendental, né, o Dawkins identificou três etapas no avanço em direção à solução, né, a respeito das bases do pensamento teórico. Então ele colocou o argumento, que a gente pode chamar de argumento transcendental, que é a sua descrição dessas estruturas em três níveis, em três perguntas. A primeira pergunta, então eu acho que está na... Eu não vi a página disso. Isso está na página 6 aí. Primeiro problema. Nos termos aí, eu tenho uma outra formulação dele também. Então aí no texto a gente tem assim, qual é o elo contínuo de coerência entre o aspecto lógico e os aspectos não lógicos da nossa experiência, da qual esses aspectos são abstraídos na atitude teórica? Como essa relação mútua entre os aspectos deve ser concebida? Ou uma outra forma de colocar isso, como a atitude teórica do pensamento se caracteriza em contraste com a atitude pré-teórica? Então, em termos simples, como que o pensamento teórico se diferencia da nossa forma ingênua ou comum, ordinária de pensar? Em que ele é essencialmente diferente? É a primeira coisa que a gente tem que perguntar se a gente está investigando o pensamento teórico. Então, esse é o primeiro problema transcendental. Então, o Dorrit vai explicar isso usando essa análise meio fenomenológica da nossa experiência. Ele vai dizer o seguinte. Quando a gente considera a nossa experiência, a gente reconhece a existência de vários níveis de sentido, vários aspectos, a gente reconhece isso sem muito esforço. A gente reconhece que os aspectos são diferentes, mas estão interrelacionados. A gente reconhece que é difícil pensar em um desses aspectos sem pensar no outro. Vou abrir um parênteses aqui, eu sempre uso a ilustração do dicionário. Quando você procura o significado do termo carro ou automóvel no dicionário, o que que o dicionário vai usar para explicar o significado do termo automóvel? O que que ele vai usar? É, aí pode se inventar uma definição aí, né? Mas ele vai usar outras palavras. Então você vai ter que abrir o dicionário e pesquisar as outras palavras para saber o que significa aquela palavra. E na hora que você abrir o dicionário para ver as outras, as definições são construídas como? A partir de outras palavras. Se você tentar definir o que é experiência social, você não vai conseguir definir isso sem apelar para todos os outros aspectos. Isso é um fato também da nossa experiência. É que a realidade é toda analógica. Uma parte da nossa experiência aponta para outra, e a outra aponta para outra, e assim por diante. O Dorrit fala um pouquinho sobre isso aqui, nesse livro, mas tem um artigo dele só sobre isso, chama os conceitos analógicos, que eu traduzi, e vamos ver se a gente disponibiliza aí também em breve. Mas eu não vou poder gastar muito tempo nisso. O fato é que a gente experimenta uma diversidade de sentidos, experimenta que esses sentidos estão relacionados entre si, é aí que ele fala sobre retrocipações e antecipações, né, do sentido. Então a gente pode falar de por exemplo, quando a gente fala de sociedade, por exemplo. Ou da experiência social, a gente pode falar de linguagem social, de história social, de lógica social, de percepção social e assim por diante. Na hora que a gente vai descrever tudo o que é social significa, a gente vai ter que apelar para os outros níveis de sentido. É por isso que no final das contas nenhuma ciência consegue se construir sem pressupor alguma coisa sobre as outras, mesmo que isso não seja articulado muito conscientemente. Isso é, a gente, todos os dias a gente experimenta isso, né? Nossa linguagem ela tem essa característica analógica, né? Mas nossa experiência também. Então, quando a gente considera a experiência, a gente percebe que o lógico ou o racional, né? Ele não dá conta de tudo, não. Ele é um aspecto dessa experiência. As coisas são lógicas, mas não são só lógicas, não. Então, isso é uma descoberta, por exemplo, da ciência ocidental, por exemplo, o caráter contingente das coisas. As leis físicas, só para dar uma ilustração, que foi ter um valor especial. Existem as leis, né, da lógica, né, a lei da não contradição, a lei do termômetro excluído, a lei da identidade. Mas veja só. Você não consegue derivar só da lógica as leis físicas. Elas têm que ser descobertas empiricamente. Por exemplo, a lei da inércia. Você não consegue deduzir a lei da inércia do pensamento metafísico. Por sinal, a metafísica, quando foi descrever o movimento, metafísica clássica, ela dizia que, necessariamente, se você empurrar um objeto no vácuo, né, e mesmo que você não tenha nenhuma interferência externa, ele vai perder velocidade. A lei da inércia é contraintuitiva. Ela foi descoberta depois. Como? Foi através da dedução de primeiros princípios racionais. Foi através da observação empírica. Então, o que, que o pessoal descobriu? Que existe o físico e o lógico. Que você consegue usar as normas lógicas para descrever os processos físicos. Mas você só consegue fazer isso quando você abstrai as leis físicas, que são distintas das leis lógicas. Então aí você constrói uma física teórica. É quando você constrói formulações lógicas de leis que não são lógicas, são físicas. Pertencem a outra dimensão da sua experiência. É por isso que a gente tem uma biológica, uma psicológica e uma sociológica. É porque a nossa experiência é plural. A lógica é só um recorte. Quando você junta o lógico com o não lógico, você cria uma teoria. Então você tem que fazer essa distinção e depois fazer a síntese. Aí o que acontece então é que aí a gente começa a entender melhor a relação do pensamento teórico com o pensamento pré-teórico. No pensamento teórico, a gente não faz esse tipo de separação e de síntese. Não existe isso. A gente experimenta as coisas juntas. Né? O pré-teórico, desculpa. No pensamento pré-teórico, a gente experimenta as coisas juntas. Né? A gente reconhece propriedades biológicas, objetivas ou subjetivas, propriedades físicas e tudo mais, mas a gente não formula teorias a respeito disso. Agora, no pensamento teórico, a gente isola um conjunto de propriedades e dá uma forma lógica para esse conjunto de propriedades. Isso a gente faz o que a gente chama de antítese. A gente torna explícita a diferença de sentido entre o lógico e o não lógico, que pode ser qualquer um desses aqui. O pensamento teórico surge daí. Quer dizer, o pensamento teórico, então, não te dá um acesso ao real. Que é o que, o Ocidente, o pensamento ocidental, vem acreditando erroneamente. Ele está baseado no seu acesso ao real. Ele está baseado. Se o seu acesso ao real é bom, o seu pensamento teórico que se baseia nele vai ser bom. Se o seu acesso ao real é ruim, então o seu pensamento teórico vai ser comprometido. Por quê? Porque a experiência é integrada. O pensamento teórico faz uma separação artificial. Ele constrói um objeto, um artefato. É um artefato. Uma teoria física é um artefato teórico, é um objeto. Um exemplo desse tipo de confusão hoje, do tipo de confusão que vem daí, é a tentativa dos físicos, a famosa busca da teoria de tudo. Você deve ter ouvido falar disso, né? Os físicos estão procurando sempre a teoria de tudo. E é impressionante como os astrônomos e físicos envolvidos nisso são físicos mesmo, né, na verdade. É engraçado como eles falam, sem nenhuma vergonha, que eles vão construir teorias de tudo, quando na verdade eles estão falando de teorias de tudo que é físico. Na verdade é disso que eles estão falando. Porque de modo algum nós estamos nem perto de relacionar as teorias físicas que nós temos hoje, por exemplo, com a experiência estética e com a ciência estética. Nós estamos há trilhões de anos-luz, para usar a linguagem física, de fazer esse tipo de descrição. Por que eles falam teoria de tudo? Provavelmente eles estão acreditando que a síntese física dá um acesso privilegiado ao real. É, provavelmente. Claro que eles vão definir o real nos termos da teoria. Mas nós temos que ter em mente é que a teoria é uma estrutura intencional. Nenhuma teoria emerge do real. Né? Exatamente. A gente tem experiências reais que têm todos esses aspectos. De formas variadas eles estão relacionados. Mas na teoria a gente faz uma construção artificial para compreender melhor um aspecto da nossa experiência do real. Não estou dizendo que a teoria não ajuda a gente a entender as coisas, não ajuda. Ela ajuda a entender a experiência real que a gente tem. Não dá um acesso melhor ao real, não. Ela nos ajuda a entender a realidade que a gente já tem, de um jeito ou de outro. Se essa realidade não for dada para nós na experiência, a teoria não vai dar isso para nós. Porque a teoria acontece aqui dentro. Aqui dentro. É, então, claro, tem um valor, sim, a ciência. De modo algum vou negar que não tem valor. Mas ela é sempre dependente da sua experiência pré-teórica ordinária. Ordinária não no sentido pejorativo, né? No sentido ingênuo, pré-teórico, comum. Primordial. É. Então, gente, na atitude pré-teórica, a gente diferencia entre o objeto e o sujeito que está se relacionando com o objeto naqueles diversos níveis, né, da experiência. Mas o horizonte da experiência fica intacto. Agora, na atitude teórica, eu faço uma oposição artificial. E aí nós vamos para o segundo problema transcendental. O primeiro problema transcendental tem a ver com a natureza do pensamento teórico, como que ele se diferencia do pensamento pré-teórico. Então, é distinto. Agora, o segundo problema transcendental é o seguinte: se no pensamento teórico eu diferenciei e coloquei em choque a dimensão lógica com uma dimensão não lógica da experiência, como é que eu faço para juntar de novo essas duas coisas ou fazer uma síntese? Qual o ponto de partida que eu uso para sintetizar as duas coisas? Qual é o meu ponto de referência para sintetizar as duas coisas? Então, o que acontece é que no pensamento teórico eu reconheço que existe a dimensão lógica e eu funciono nessa dimensão lógica, e eu reconheço que existem coisas que não são lógicas. Então, o pensamento teórico começa com o reconhecimento de uma diversidade, ou de uma diferença, né? Isso é idêntico ao juízo analítico a priori, do Kant? Não. Porque se eu não estou enganado, eles têm a ver com a estrutura, ele teria a ver com a estrutura interna da função lógica, que é dos analíticos a priori. Eles teriam a ver com o polo analítico, lógico. Não, tudo bem. Mas quando para se estabelecer a diferença, é preciso primeiro quebrar a realidade em pacotes para analisar as suas relações. Depois disso feito, eu tenho juízo sintético a posterior. Não, mas é porque é o seguinte. É porque, na visão do Kant, o nosso conhecimento, ele não vem... Como é que eu vou colocar isso? Porque, na visão do Dobbs, a gente conhece a realidade e depois a gente quebra para fazer o pensamento teórico. Na visão do Kant, vem quebrado e o pensamento teórico é que sintetiza. Ou a razão que sintetiza, né? Então, o Kant inverte. Para o Dobbs, o Kant inverte a nossa experiência, porque ele prioriza o pensamento teórico. Então, o que o Dobbs vai dizer? Não, a experiência já é integrada. O pensamento teórico rompe para depois juntar. Não é que vem rompido, vem unido. É interessante, por exemplo, uma crítica que o Moço faz ao Kant é que a gente, o tempo inteiro, faz juízo sintético a priori. Que a gente tem experiência unificadora de realidade, primeiro perceptiva, depois se torna possível a análise. Eu queria ver o que ele diz, mas, não é, mas parece que vai pela direção que o Dobbs diria. Porque o Moço parte do princípio que a gente só consegue perceber a realidade porque é alguma coisa que permeia as coisas todas. Sim. Sim. É, eu acho que é por aí, mas a gente tem que ver se como transportar no barco, né? Ô, gente, deixa eu voltar aqui pro nosso ponto. Isso aqui é meio abstrato, sabe? É meio complicado mesmo de compreender. É, o problema é a diferença. É um problema lógico. Um problema lógico, na verdade. Se duas coisas são de fato diferentes, ou duas realidades, ou dois sentidos são diferentes, como é que você pode juntar essas duas coisas? Uma imagem que a gente usa aí é de água e óleo. Você precisa colocar algum tipo de solvente para poder juntar as duas coisas, uma espécie de terceiro elemento para reunir as coisas. Detergente. Pois é, detergente. Então, é isso mesmo. O que acontece é que uma outra imagem que o Dobbs usa é da maçã, né? Depois que você corta a maçã em pedacinhos, como é que você junta de novo os pedacinhos e põe a maçã inteira outra vez, né? A gente experimenta a realidade integrada. Mas como é que a gente consegue sintetizar uma coisa lógica com uma dimensão, uma experiência lógica, com o que não é lógico? De cara, se a gente consegue juntar as duas coisas, elas têm que ter uma unidade interna. Se o lógico não tivesse absolutamente nada a ver na origem com o que não é lógico, a gente não conseguiria fazer a síntese das duas coisas. Não teria jeito de fazer a síntese. Realmente seria impossível. Quando você está tentando, por exemplo, compreender o que uma pessoa está dizendo, você tem que achar um ponto em comum entre o que você já conhece e o que a pessoa está dizendo. Isso é a nossa experiência normal, né? A gente precisa achar um ponto em comum para poder fazer a conexão. Então, esse é o problema. Porque se o lógico e o não lógico, na verdade, forem a mesma coisa, não existe um problema, não existe uma antítese real. A gente teria só a impressão de que o lógico e o não lógico estão em contradição, e depois de pensar mais sobre o assunto, a gente descobriria que eles são a mesma coisa. Isso é a solução que muita gente deu, inclusive os gregos, é de que a realidade seria fundamentalmente lógica, e pelo menos alguns defenderam isso. E o que não é lógico seria ilusão. Nós temos o exemplo aí do pensamento de Parmênides, por exemplo, né, que é fundador da metafísica. Para ele, tudo que é imutável é real e é racional. E tudo que muda é ilusório, não é real. Porque o que muda é algo que você não pode dissolver completamente em termos lógicos. É por isso, gente, que, por exemplo, na filosofia grega, eles falavam que tinha o mundo das ideias, né? Por assim dizer, e o mundo da matéria. O mundo das ideias seria o mundo da razão, do estável, do que faz sentido. E o mundo material seria o irracional, o que não se sujeita aos processos. Por isso, inclusive, muitos gregos eram avessos à ciência empírica. Não todos, e eu não vou discutir a razão empírica. Por isso muitos eram avessos à ciência empírica, porque para eles a experiência mutável, física, não tinha sentido. O sentido estava em transcender o físico para você pegar aquilo que é racional. Mas essa é uma forma inadequada de estudar a realidade. Existe uma ordem no nível físico, é só que ela é diferente do lógico. Então o nosso problema é como que a gente relaciona essas coisas diferentes. Bom, o fato é que a gente consegue relacionar. É por isso que existe física. A gente consegue fazer descrições lógicas de coisas não lógicas. Esse é um fato surpreendente. Se o lógico não tivesse nada a ver com o não lógico, a gente ia conseguir formular as leis lógicas, mas a gente não ia conseguir aplicar essas leis nas outras coisas. A gente não ia conseguir construir sociologia, nem psicologia, nem biologia e por aí vai. Teologia. Ou teologia. A gente só consegue aplicar normas lógicas às coisas não lógicas porque elas têm alguma relação interna que já estavam lá. E tem que existir um ponto em nós em que nós sabemos, intuímos qual é essa relação antes mesmo da gente explicar. Né? Quer dizer, por que que eu consigo relacionar as leis lógicas com realidades não lógicas? Porque tem algum ponto em mim em que essas coisas estão integradas. Então eu sei como relacionar. Por exemplo. Não, um exemplo é uma qualquer fórmula de física. Veja só, se dentro de mim eu tivesse a função lógica e eu tivesse a percepção das coisas físicas, mas o lógico e o físico não tivessem unidos em mim, dentro de mim, eu não ia conseguir juntar essas coisas. Elas estão separadas e continuariam separadas em mim. Para eu conseguir reunir as coisas na minha consciência, no meu pensamento, então, no meu pensamento, já tem que haver uma conexão das duas coisas. Um conhecimento da relação entre esses sentidos. Esse seria o ponto. Eu preciso conhecer dentro de mim que há uma relação entre o lógico e cada um desses sentidos para eu poder fazer a síntese. Deixa eu tentar dar uma outra ilustração disso. Vamos imaginar, pensa no óculos. Se eu usar um óculos vermelho, eu só vou enxergar as coisas vermelhas, não é isso? Se eu usar um óculos verde, eu só vou enxergar as coisas verdes. E assim por diante, usar um óculos amarelo, por aí vai. Ou vamos imaginar até a nossa visão, né? Se os nossos olhos só percebessem a luz verde, a gente podia reconhecer tons de verde, né? Mas a gente não ia reconhecer a diferença, por exemplo, do vermelho para o azul. Muita coisa ia passar despercebida da nossa experiência. Então, o que acontece? Eu tenho que ter uma visão capaz de ver a luz branca para poder reconhecer as diferenças de cores. Se eu não tiver essa visão capaz de ver a luz branca, ou para voltar no óculos, se eu não tiver uma lente que é branca, eu não consigo perceber a diversidade e a relação que as coisas têm entre si. Então, vamos colocar nesses termos. Se o meu olho fosse só lógico, por exemplo, ou só verde, tudo para mim ia ser verde. Eu não ia reconhecer a diferença fundamental entre vida e não vida. Se o meu olho fosse só, biológico, eu não ia reconhecer e pensar sobre realidades não biológicas. Quer dizer, o fato de que eu consigo perceber essa diversidade de sentido e relacionar uma com a outra, significa que o meu olho para o sentido da realidade é completo. Eu tenho um olho que participa de todos os sentidos na sua estrutura. Por isso ele consegue ver todos. Então vamos transportar essa ideia do olho para o pensamento teórico, né? A minha consciência participa de todos os níveis de sentido. E ela intui a relação de todos. É por isso que eu consigo separar os sentidos e explicitar a relação que eles têm entre si. Se a minha razão não tiver, se na minha consciência eu não participasse de todos os sentidos, eu não seria capaz de fazer essas conexões entre os sentidos. Eu ia, por assim dizer, eu ia enxergar uma cor só. Ou talvez enxergar duas cores só. Não ia conseguir estabelecer essas conexões. Agora, o segundo problema transcendental era o seguinte: qual é o ponto de referência central da nossa consciência a partir da qual a síntese pode ser efetivada? Aqui vem o conceito de coração do Doiwit. O Doiwit diz o seguinte: como eu consigo aplicar as normas lógicas a todos os aspectos da experiência, como eu dou conta de fazer isso, e eu consigo fazer essas sínteses, relacionar essas coisas diversas, né, logicamente, então existe um ponto em mim em que todos os sentidos estão concentrados. Existe um ponto em mim em que o lado quantitativo das coisas pode ser capturado, o lado histórico, o lado econômico. Eu tenho um olhar capaz de captar isso tudo. Então, o Doiwit chama isso aqui de coração. É o centro, seria o centro nosso de das experiências cognitivas e dos atos de pensamento teórico. O coração seria o ponto de partida. De cara, dá para você perceber, então, que aonde entra a razão? A razão seria uma função. Quer dizer, nos termos da proposta de Doyle, a razão não é um órgão que funciona autonomamente. Não é um órgão separado. As coisas têm, as coisas têm um aspecto lógico e a gente tem uma função lógica. Mas existe um ponto que está além da função lógica, que reúne todas as outras funções e que é necessário para a função lógica operar. A função lógica é como se fosse um braço. Tá? Para usar a ilustração, né? Eu tenho um braço lógico, né? Mas eu tenho um outro braço aqui, por exemplo, que é o braço físico. Agora, existe um eu que manipula os dois. Esse eu é que consegue juntar e reunir as duas mãos, por assim dizer. Então, o ego, o ponto de referência que reúne o aspecto, a função lógica com as outras, está além do lógico, tem que ser mais que lógico. Se o ego fosse lógico, agora entendam isso, se o eu humano fosse essencialmente razão, que é o que os gregos diziam, depois os modernos, isso equivaleria a dizer o seguinte, que na experiência teórica, na experiência ordinária, a gente poderia experimentar tudo. Mas no pensamento, nós seríamos incapazes de construir conceitos sintéticos. Quer dizer, a gente não teria capacidade de construir um conceito físico, ou um conceito matemático, ou um conceito biológico, se o ego fosse só lógico. A gente não conseguiria formar conceitos relacionando o lógico com o outro. Não conseguiria fazer isso. Para o nosso ego conseguir relacionar lógico com não lógico, ele tem que ter olhos para as duas coisas. Ele tem que ser, então, mais do que lógico. Então, aí você pode perguntar, peraí, mas o que é, então, esse ego? Isso é o terceiro problema transcendental. Mas você poderia perguntar, o que é esse ego? Olha, para começar, ele é uma coisa que tem que ser mais do que cada uma dessas. Porque a gente consegue formar conceitos lógicos de todos esses aspectos da experiência. Eu consigo formar conceitos de confiabilidade, ou conceitos teológicos, conceitos éticos, conceitos jurídicos, conceitos estéticos, econômicos, sociais, linguísticos. Eu consigo formar conceitos sobre tudo isso. Então, o meu ego, de cara, ele concentra todos esses sentidos, ele tem todas essas funções, mas ele é irredutível a uma delas. Mas justamente se a gente está dizendo que você só tem consciência das esferas inferiores, sim, que você é respósitas, e todas as outras acima só são porque são derivações da esfera lógica. Cara, mas é que tá, isso não é possível. Porque se fosse assim, a gente poderia de fato fazer essas derivações sem apelar para a experiência. Por exemplo, não seria necessário experimentação na física para descrever as leis físicas. Isso não seria de fato necessário. O próprio Kant reconheceu isso. Na teoria dele, conhecimento tem que ter uma síntese do que vem da experiência com o pensamento. Por quê? Só o pensamento é a metafísica. É a metafísica. Então, o fim da metafísica, eu mostro que não adianta você querer construir a sua imagem de mundo sem apelar para o resto. A questão é que o resto, o Kant, era muito restrito. Gente, eu vou finalizar aqui com o terceiro problema transcendental. Então, o que é o ponto? É o seguinte. Vou resumir o que a gente falou até agora. O pensamento teórico se diferencia do pensamento pré-teórico porque da experiência pré-teórica, porque a experiência pré-teórica é integrada e a gente não explicita a diferença nem tem que fazer síntese entre os aspectos da nossa experiência. A gente só experimenta as coisas de forma integral. Ora, o pensamento teórico é intencional. Ele artificialmente isola o aspecto lógico, a função lógica do nosso eu, e faz uma oposição entre a nossa função lógica e um aspecto não lógico de um objeto que a gente quer estudar. Então aí eu relaciono meu pensamento analítico, por exemplo, com as características físico-químicas desse objeto. Por exemplo. Então isso aqui é o pensamento teórico. Então isso significa que o pensamento teórico depende do pré-teórico, né, para funcionar. E é intencional, ele não é a estrutura das coisas, ele não reflete a estrutura das coisas, ele é artificial. As teorias são construtos artificiais nesse sentido. Agora, como é que a gente consegue fazer uma coisa dessa? Ao contrário, por exemplo, dos animais. Como é que a gente consegue isolar a nossa função lógica das outras e isolar um conjunto de propriedades de um dos aspectos daquele objeto? E aí a gente faz uma síntese das duas coisas. Para a gente fazer isso, tem que ter um ponto na gente que... O ponto de referência, né, para a gente fazer isso, tem que ser um ponto em que nós conhecemos a unidade e a diversidade do cosmos como um todo. Tem que existir esse ponto. Não. Porque se o nosso pensamento fosse só lógico, o ponto de referência para o pensamento fosse só a lógica, a gente não saberia qual a relação disso com o resto. Seria como se a gente só conseguisse enxergar uma cor. Então, agora fica essa interrogação, então, esse ponto a partir do qual a gente tem o todo da realidade, consegue pensar sobre toda a realidade. O que é esse ego? Esse é o terceiro problema, que é o capítulo 2, que a gente vai ver na semana que vem. Então nós temos que encerrar, nós passamos 15 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Gente, quem quiser sair, pode sair, mas eu não sei se o Rodolfo tem alguma aqui. Não, só uma coisa assim, que eu também, eu comecei a ler agora, eu entendi muito, eu li esse livro 5 anos atrás e não vi a importância até para a vida prática. O interessante é que eu já percebi que universidade, que é faculdade, universidade, todo mundo quer estudar lá, é basicamente a teoria. Eu tinha a profundidade do que era esse pensamento teórico. Por isso que eu falei, gente, a nossa sociedade é construída em cima disso. Você não vai estudar psicologia, é um pensamento teórico aplicado ao aspecto sensitivo, que é o ser humano. Vamos dizer, e encontrar esse eu e essa integralidade mudaria muita coisa, até na nossa experiência prática de ir na faculdade, de pensar com professores, de produzir políticas públicas, literalmente é um teórico que vai lá e faz. Como se afeta a nossa vida como um todo. Sim. A nossa sociedade é uma sociedade que construiu isso de teoria, seria muito importante. Mas uma confissão pessoal, assim, ver como que isso, compreender isso, muda a nossa relação com as coisas, com a prática intensa, né, do dia a dia, né? Gente, o que muda principalmente aqui de cara é o seguinte: isso não é difícil você ver, não. Se um pensamento teórico faz essa abstração, né? E na verdade ele trabalha em cima do real, mas não é um real, propriamente um real, então você tem que de cara suspeitar quando o acadêmico, que pode ser um autor, pode ser um professor, não importa, pode ser você também, quando o acadêmico acha que com a sua teoria ele dá conta da realidade toda. Isso contradiz a estrutura do pensamento teórico. Porque o pensamento teórico está baseado no recorte. Então, se você está estudando um certo campo de conhecimento, né, que é teoria, né, e naquele campo os acadêmicos estão dizendo, olha, com essa teoria aqui dá para explicar tudo. Por exemplo, com essa teoria psicológica dá para explicar a linguagem, as relações sociais, o sistema econômico, o senso de justiça, a moralidade e a religião. O que esse sujeito está propondo? Ele está invertendo as coisas. Está dizendo que o pensamento teórico dá acesso ao real e que a experiência ordinária é ilusória. Então, Então a gente tem que colocar um ponto de interrogação no seu jogo. Guilherme, quando você falou de reload lá da educação, você colocou isso daí, em termos de trabalhar isso na educação, como seria? Ao estudar um determinado assunto, a pesquisa deveria envolver todos esses aspectos, era isso? Não, era o seguinte, aqui. Para cada nível da nossa experiência, tem uma norma. Que, na verdade, na filosofia pós-monômica, que é o nome do sistema, né, a ideia é de que Deus que organizou isso aqui. Deus organizou a nossa experiência, sim. Tem uma ordem à experiência. E existe uma lei central que governa cada aspecto da experiência. Por exemplo, no caso aí, as leis da identidade, da não contradição, controlam o pensamento teórico. Então, se você tentar ter um pensamento racional sem obedecer às leis lógicas, você vai dar com os duas nada. Mas o que acontece? Existem leis para a esfera da fé, para a esfera moral, para a esfera jurídica, para a esfera estética. E como você identifica essas leis? Igualzinho nos outros. Você tem que ir lá e fazer uma investigação da experiência humana. Aí o que acontece? Ensinar uma pessoa a viver na criação de Deus é ensinar essa pessoa a reconhecer a diversidade das leis e não apenas pensar de acordo com elas, mas também agir de acordo com elas. Então, por exemplo, não é suficiente a pessoa ter fé em Deus para a vida dela dar certo. Ela tem que, a partir dessa fé, compreender as estruturas que Deus impôs à vida humana. E aí, bom, aí tem outras coisas envolvidas, mas por isso que isso tinha a ver com a ideia de princípios. Mas eu chamei de princípios cosmológicos. Né? Por quê? Porque o problema do homem é que Deus criou o mundo de um jeito e o homem quer que o mundo seja de outro. Aí não é. Você precisa aprender a viver com o real do jeito que ele é dado para você. E a ideia é que quando você tem uma visão cristã das coisas, você aceita isso de um jeito que o credo não aceita. Agora, em termos práticos, quando tem uma educação, tá? Educação cristã. Então, uma abordagem curricular, né, deveria abordar essas indivíduos, né, a criança vai crescendo, entendendo essas esferas aqui, essas experiências. Seria dentro de cada disciplina tentar ver o entendimento da norma central daquela disciplina afeta a compreensão do conteúdo e também como que a dinâmica na sala de aula funciona. Se na relação com o aluno e na estrutura da escola as normas são obedecidas. Porque aí tem um ensino no currículo implícito, né? O explícito ali que está no conteúdo e tem o... Então a questão é você integrar esses princípios na estrutura da escola, na relação do professor com o aluno e no conteúdo. E a criança está mais interessada no curso. Está mais interessada no curso. Exatamente. Ela aprende mais do que o curso. Exatamente. Ô, gente, nós estamos presos aqui. Eu não trouxe o guarda-chuva, deixei o carro, né? Vou tomar chuva. Você estava confiando no guarda-chuva? Eu trouxe o guarda-chuva. Ah, você trouxe? Então, nós podemos ir embora. Gente, o que vocês acharam? Complicado? Quem já leu algum texto filosófico, alguma coisa de Kant, ou de Descartes, e já ouviu falar desses conceitos assim, de antítese, transcendental, sintético, antitético? Uma outra coisa que eu vi na conexão também, a gente trabalha muito na educação os níveis de pensamento. Conhece alguma coisa, tem memória, depois compreensão, análise, síntese e julgamento ou avaliação. Então, por exemplo, se você for trabalhar com um aluno, interpretação de texto, né? você tem que ir nesses níveis todos de pensamento. Sim. Agora, para fazer a análise e depois ir para a síntese, eu não tinha pensado nesses termos de achar o que é. É porque, gente, a análise, de onde vem isso? É, esse finalzinho aí, esse leasing que a gente tem, é uma partícula grega que significa cortar ou separar. Tem um termo aí que a gente usa de ciências, hidrólise, que é que você separar, né, os átomos de hidrogênio do oxigênio, né, na água, você romper ali aquela estrutura molecular. Então, o que é análise, gente? Análise é isso, é romper. É você quebrar em pedacinhos, você separar as partes da coisa. Para você fazer uma análise, tem que existir uma diversidade na estrutura da coisa. Você pegar um pedaço de giz, por exemplo, e bater o martelo em cima dele, você não está analisando nada, porque você está quebrando em partes idênticas, né? Você teria que chegar ao ponto, ao nível da composição do giz para saber de que de fato ele é feito. Quando você descobre de que coisas diferentes uma coisa é feita, aí você está fazendo análise. Análise é você pegar uma coisa e chegar ao ponto de descobrir como ela é composta. Quer dizer, você tem que descobrir coisas diferentes. Enquanto você está enxergando uma coisa só, você ainda não analisou. Por isso muita gente não consegue analisar um texto, por exemplo. Porque não consegue diferenciar, identificar as diferenças. O problema é que pensamento teórico não é só diferenciar. Depois que você diferenciou as coisas, você tem que dizer como elas se relacionam. Quer dizer, pensar é você desmontar o radinho e montar ele de novo. Quer dizer, desmontar o radinho para saber quais são as peças. Remontar o radinho e entender qual a relação entre elas. Isso é pensamento teórico. Isso é pensamento teórico. É esse o problema aqui. O que é analisar a realidade? É você chegar ao ponto de compreender a sua composição. Mas você ainda não entendeu a realidade, você ainda não fez síntese. É isso aí. Você tem que remontar o radinho. Aí você entendeu. Agora a questão é, para a gente conseguir desmontar e montar de novo, a gente tem que ter uma faculdade capaz de pegar tudo. Falou. Não sei se aí já está no segundo problema, porque é questão de como que, quando o Dória fala que esse ponto tem que ser descoberto, como que, por exemplo, Kant, os românticos, eles tenderam a escolher um dos aspectos e identificar o ego com ele. E isso originou esse óculos. Acho que interessante falar isso, porque quando você não parte para algo que transcenda os aspectos, isso já entra quase numa dimensão religiosa. É. Você acaba se apegando aos aspectos em si e criando seres reduzidos. Gente, você pode falar assim, não, o meu eu é essencialmente social. E você tem a esperança de que com uma explicação sociológica você vai explicar todo o resto. Isso não é só um erro de interpretação da realidade, não. É um erro de interpretação do seu eu central. Se você acha que com um pensamento sociológico você vai explicar toda a sua experiência, você está achando que, de fato, você é essencialmente sociológico. Quer dizer, isso é uma falha de autoconhecimento. Porque se você se conhece, você sabe que você tem que ser mais do que cada um desses aspectos isoladamente. O verdadeiro autoconhecimento bloquearia um ser humano de pegar uma teoria científica, seja sociológica, linguística, histórica, econômica, ou seja o que for, e tratar essa teoria como uma explicação de tudo. Se você cai nessa armadilha, é porque você não sabe quem você é. Agora, isso é uma tendência contínua. Se uma pessoa vive no mundo da academia, do pensamento, e ela fica convencida que o campo de estudos dela vai explicar tudo, ela acaba sendo engolida no processo. Porque ela começa a realmente pensar que ela é, por exemplo, essencialmente um produto social, ou um produto de um processo evolucionário cego, ou um produto do modo de produção econômica, e assim por diante. Quer dizer, ela pega a teoria e ela começa a construir a identidade dela em cima da teoria. Quando ela devia, ao contrário, julgar as teorias pelo conhecimento que ela tem de si mesma. Agora, como nós, seres humanos, temos uma experiência de humanidade muito pobre, a gente vai para a faculdade e cai na primeira teoria que aparece e acha que ela vai explicar tudo e vai dizer quem a gente é. E aí a gente se ferra. Então, esse é um problema da modernidade. É que é um politeísmo, né? Em cada departamento, você tem uma visão de homem diferente, contraditória, e uma divindade diferente. Na faculdade, cínico depois disso, né? É, e você fica cínico também, porque você fica empobrecido, né, no processo, e aí acha que o mundo não tem sentido. Né? Acabou de tudo. Só um minutinho. Gente, eu quero fazer uma sugestão aqui. Você também, você sabe. Tem uma palestra que a gente gravou antes sobre o dogma da autonomia da razão, que está no site também. Aqui, ó, Guilherme de Cavalcanti. É, a forma como a gente está apresentando aqui é a forma que o Dóiver já apresentou, que é bem mais complicado. Numa palestra que eu dei aqui antes e que está gravada lá em MP3, essencialmente a mesma proposta é apresentada, só que de um jeito diferente, que eu acho que é mais acessível. Mas como aqui a gente ia apresentar o livro, então a gente teve que seguir o raciocínio do Dóiver. Então, para você entender melhor, eu recomendo que você ouça as palestras que estão lá sobre o dogma da autonomia da razão. Ok? Então vamos concluir, né?